improvisa esta peça no papel de vítima da injustiça. Recebi teu consolo e abraço, e um olhar que percebe gentilmente as tentativas dos meus adversários. Com sorrisos desumanos fingem felicidade, com medicamentos que seus psiquiatras prescrevem. De uma casa atormentada a um asilo, são escravos dos prazeres repetitivos do dia. Desgastam-se em competições alheias, em vinganças por ofensas involuntárias, em vaidades que os tornam monstros, em prazeres que os tornam escravos. Mas na minha perseverança vi a luz eterna, o êxtase da alegria. Que brilha no amor e na justiça. Foi num circo, nas costas de Montreal, que convidei uma idosa sem dinheiro que me cumprimentou. Lá vimos Próspero comandar demônios, perdoando frênesis, controlando tempestades. Medicamentos que seus psiquiatras prescrevem. De uma casa atormentada a um asilo, são escravos dos prazeres repetitivos do dia. Desgastam-se em competições alheias, em vinganças por ofensas involuntárias, em vaidades que os tornam monstros, em prazeres que os tornam escravos. Mas na minha perseverança, vi a luz eterna, o êxtase da alegria. O casamento entre fé e razão na esperança. Do teu seio, gema que brilha no amor e na justiça. Foi num circo, nas costas de Montreal, que convidei uma idosa sem dinheiro que me cumprimentou.